Sai a letra na avenida, Baiana System, com seu frevo foguete, em ordem da terra. Simbora, frevo foguete. Como serão os futuros carnavais? Essa é a pergunta que não quer calar. O que será que está rapazando? Como serão os futuros carnavais? Em órbita da Terra, trios elétricos satélites. É o frevo foguete subindo que nem a porra. Chegando em outros povos, em outros planetas, porque é isso aí. Ninguém sabe como vai ser o futuro do carnaval.